Olímpia, São Paulo. De Olímpia, chegou a hora de cantar e agradecer ao sol de um novo dia. Está no ar, Espaço Sertanejo. Cada dia que amanhece, pode ser o melhor dia da sua vida. Aposte-me hoje. Não guarde a sua alegria e a sua expectativa para amanhã, porque amanhã pode nunca chegar. Todos os dias, faça ao menos alguma coisa que você goste realmente. Cuide-se e viva cada dia como se fosse o primeiro dia de uma viagem fantástica. A vida é hoje. É agora. Seja feliz hoje. Com Patrícia Murim, aqui no 715.